Tem vários inimigos rindo de você. Uns ocultos, outros declarados. Mas não tem nada não, o Senhor é por nós. A parada é assim, ó. Fé em Deus. GF, pregador Lu. Ano de 2003, guerreiro do futuro. Teste, teste, de Souza, latino pra constar latino. Ouça minha voz e guarde ela até morrer. Lembra dela tipo um hino que foi feito em homenagem a você. Pra te proteger daqueles que querem te corromper. Em troca de dinheiro, em troca de status. Dizem ser seus parceiros, mas não passam de ratos. Atos, falhos, negros que na televisão fazem papel de otários. Tem vários, pagodeiro, rapper, jogador, roqueiro. É tudo isqueiro, pronto pra acender uma bomba que quando explodir só vai machucar você. Escravos da mídia, capitões do mato, trocam você pelo dinheiro dos brancos. Assistem mães aos prantos e mesmo assim entregam semelhantes pra sofrer no tronco. Tipo igual aqueles roqueiros, maconheiros que eu não passo pano. Em troca de dinheiro eles viciam os próprios manos. E o hip hop adere a toda essa patifaria. Cadê o amor eterno jurado? A periferia se transformou em ganância, virou orgia. Você agora é menos importante que o produto da joalheria. Pensa nisso, você não é bandido. Pensa nisso, pra mim você é irmão. Esquece essa história de pagar pau pra ladrão. Pensa nisso, loucura Jesus Cristo. Pensa nisso, bota fé em Deus. Prestigia aquele que é sincero no rap. Não perca tempo com atrasalados. Pede break, pois o sistema é maior blefe. Só te ama de verdade aquele que nunca te esquece. E o resto, é maior blefe. More blef, more guela. A polícia tá aí programada pra matar. Raramente ela vai dar boi pra votar. A política tá cheia de ladrão que sempre vai mentir. O que não falta nesse mundo é safado. O futuro tá escuro, sendo que era pra tá azul. Era pra ter emprego para todos, igual eu empreguei as vogais. Mas o sistema transforma uns em sofredores, outros em vagais. Estamos longe demais do conforto. Domingo à noite, ele joga dinheiro pro ar. Enquanto atira os outros, irmão é morto. Passou um sufoco, viu a morte de perto. Será que agora vai aprender que o mal que você faz sempre volta para você? Comenta nos pobres, a ganância pela grana esbanja. Quem quer dinheiro, joga pro ar. Depois não reclame se um favelado vier numa de querer te sequestrar. Ele quer aquilo que não tem e você tem e ostenta. É por motivos assim que a vida fica violenta. E isso pra mim chega até a ser parecido com o fato ocorrido nos Estados Unidos. Atentados com avião aos norte-americanos. Derrubou o símbolo do poder no chão e provou que a ambição pode trazer danos. Lamentamos, mas se agora percebam que o mundo é de Deus e não dos prepotentes. E que dói muito a lei do olho por olho, dente por dente. E assim provou do próprio veneno a serpente. Atrás de um sorriso pode estar escondido um opressor. E atrás de lágrimas pode haver ódio ou amor. A única certeza que tenho no mundo é que quem não está blefando é o meu senhor. O mundo não muda, com o restante até então eu fico de segunda. A palavra é viva e vai se cumprir. Os patife, mó blefe, todos vão cair. Mó blefe, mó guela. Aquele maluco do rap ali é mó blefe. Aquele político ali é mó blefe. Aquela mina ali é mó blefe. Aquele polícia ali é mó blefe. Aquele rico podre é mó blefe. Mas eu vou te citar quem é o blefe. O pior mentiroso, aquele que deu origem a todos os outros. Tipo nojento, asqueroso, pai da mentira e de tudo quanto não presta. Induziu ao mal Adão e Eva, culpado das sequelas que você carrega. O nome de Deus ele nega. Quis ser maior que a rocha, maior que a pedra. Deixou mó guela. O tempo passa, passa e ele vai pagar por ela. Ninguém toma o nome de Deus em vão, sai impune. Vagabundo, adepto da Babilônia, vai virar estrume. O que vale é a vida se não tem direção? Do que adianta saber se não tem razão? Senhor, nos livre do mal, Deus dê paz a todos meus irmãos. Pros preto, pros branco, pras mini e pros cara. Senhor, meu povo não foi feito pra viver em jaulas. Que nem bicho, aliás, nem os animais. Deus nos perdoe por mexer nas regras. Nos perdoe pelos defeitos, por corromper tudo aquilo que tu criaste perfeito. Somos homens que traem, somos mulheres que mentem. Mentos doentes, servindo ao cão. A ira divina vai explodir que nem um vulcão em erupção. Fogo quente sobre corações de pedra. O homem mente, pede a paz, mas faz a guerra. Mata conterrâneos por pedaços de terra. Maltrata causadores, depois cobre corpos com flores. Olhe bem essas flores e lembre-se que o homem não está no controle. Humanidade que blefa sem controle. Blef, mó blef, mó guela. pois eu não vou me esquecer de você. Não esqueçam de mim, pois não vou me esquecer de vocês. Lembre sempre que o amor vence o ódio. Lembre sempre que o amor vence o ódio. Fiquem firmes, 2003. Fiquem firmes, tudo que logo vai virar presente. Lembre sempre que o amor também vai passar. Lembre sempre que o sistema é mob left. O sistema é mob left. 2003. Mó guerreiro do futuro.